pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que haya el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade, estamos na 100.4, estás em Rádio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Soy el alquimista, tenemos aquí con nosotros nuestra productora Sara Abelheira, com as informações mais importantes da cultura brasileira aqui em Espanha. Vamos realizar um programa hoje com lançamentos, artistas que são desconhecidos todavia aqui em Espanha e em boa parte de Brasil, mas vamos ensinar para vocês em exclusiva aqui no programa de hoje em Movida Brasileira. Vamos começar o programa hoje com um cantante que se chama, cantante e compositor, que se chama Cafuso. E vamos começar com ele, o tema que vamos escutar se chama Berimbau Mandou Benzer. Começamos agora a Movida Brasileira. La la la lele, mandinga de Angola, birimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. La la la lele, mandinga de Angola, birimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. Capoeira é malice mandinga, mantendo sua tradição, e reza pra todos os santos e aos seus orixás pedindo proteção. Lá, lá, lá lele, mandinga de Angola, birimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. Agachado ao pé do berimbau, ele fez o sinal da cruz. Capoeira, sua estrela guia, ela que lhe conduz. Berimbau é quem comanda o jogo, seus rostos como um casumbá. E o negro tem corpo fechado, pois leva seu patuá. Berimbau mandou se benzer. Berimbau mandou se benzer. Berimbau mandou se benzer. Birimbau mandou se benzer. O ar a desejo de briga, olhos não vão desviar, e no canto do mandingueiro, cantigas de provocar. O aperto de mão é manhoso, sem saber como vai terminar. O que é certo na volta do mundo é que vão se encontrar. Birimbau mandou se benzer. telesportador mundial. Pois é. Os grandes movimentos de população através do espaço geográfico têm sido uma constante na história da humanidade. Agora tá na hora do diabo perder todo o seu poder. E vai e vem de lá pra cá, daqui pra lá, ninguém mais pode se ofender. Agora a coisa já não é forçada e eu deixei de obedecer. Quem se emulado eu desacato a outra face e eu deixei de oferecer. No tempo que a garota de Ipanema se chamava Iracema e era Mato Pinambá, no desmantelo do martelo, no cutelo, de chutou do amarelo, não pode me exterminar. Nego mulato, confuso, confuso, eu já não sei o que eu sou. Sábado danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Sábado danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Bateu no tombo, vem com seu arrancador que ninguém vai me derrubar. Seu rompe mato, eu também sou da jurema e é caú do Guaraná. Vem ver com essa chute a beça, quem tem sangue de quilombola não cai. Fica de corpo, corta o vento, capoeira, finge que vai, mas não vai. No tempo que a garota de Ipanema se chamava Iracema e era Mato Pinambá, um dia eu desmantelo teu sistema, pego a minha e tira a tema, e é que o bicho vai pegar. Pego o mulato, capuz, confuso, eu já não sei o que eu sou. Eu canto samba, danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Eu canto samba, danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Pego o mulato, capuz, confuso, eu já não sei o que eu sou. Eu canto samba, danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Eu canto samba, danço funk no dilema do seu lema que eu não vou. Eu já não sei. Eu já não sei o que é que eu sou. Camino en este valle de desierto, nadie me va a derrumbar. Tengo la fuerza de mi origen, me protege, nunca me va a abandonar. Me quedo con lo bueno de la gente que va caminando igual, caminando igual, caminando igual. El tiempo en que agarro Tadipanema se llamaba Iracema y era más Tupinambá. Un día llego y desmantelo tu sistema y se despierta de a poquito la raza multiracial. Pero mulato, capuz, confuso, yo ya no sé o que yo soy. Yo canto samba, danzo funk, no dilema do seu lema que eu não vou. Eu canto samba, danzo funk, no dilema do seu lema que eu não vou. Pego mulato, capuz, confuso, eu já não sei o que eu sou. Eu canto samba, danzo funk, no dilema do seu lema que eu não vou. Eu canto samba, danzo funk, no dilema do seu lema que eu não vou. Oi. Acabamos de lançar aqui em Movida Brasileira o disco de Cafuso. É um disco que nos ha enviado o próprio músico e é um lançamento exclusivo de nosso programa. Vamos seguir lançando gente nova aqui em Movida Brasileira. Vamos lançar agora mesmo a Dilson Gonçalves, que é um músico de São Paulo, que nos enviou ele mesmo seu próprio disco. Lo temos aqui em exclusiva. O tema que vamos escutar se chama Bossa and Dreams. Escutemos. Oh, Só nós dois, ah, nós dois, só nós dois, ah, nós dois se amando. Estamos lançando a Adilson Gonçalves, aqui em Movida Brasileira, um músico de São Paulo. Acabamos de escutar Boss and Dreams. E agora vamos escutar um tema que se chama Bom Dia, do mesmo disco que está lançando a Adilson Gonçalves, ali em Brasil. Que é um disco, pois, muito interessante, que tem participações especiais de Nylon Proneta, aquilo que se chama assim, Davi Sion, Ricky Furlani, Cristiano Ster, Coral Principal de Aguaí. São as participações especiais do disco de Adilson Gonçalves, que já está, todavia não está lançado, é um pré-lançamento que estamos realizando aqui em Movida Brasileira hoje. Escutemos um tema que se chama Bom Dia. Segue amor, a vida segue amor, a vida São as 11 e 17 minutos em Madrid. Estamos desfrutando com a música de Brasil aqui na 100.4 da FM. Queremos saudar a dois ouvintes muito especiais que estão acompanhando o programa em Chamberí, no bairro de Argüelles, que são Carol e Lena, que estão despertando agora mesmo, escutando uma ouvida brasileira de bom rolo e boa onda. Vamos seguir com lançamentos exclusivos aqui no programa hoje. Vamos lançar a Luiz Meira. Luiz Meira é um músico gaúcho da parte sul de Brasil e que tem um trabalho muito interessante, um disco que está lançando, que se chama Te Chama Felicidade. É um disco que todavia não está à venda em Espanha, mas nós o temos aqui porque nos ha enviado o próprio Luiz Meira. E vamos escuchar un tema que se llama Desasado con participación de Zeca Baleiro. Escuchemos a Luiz Meira en Movida Brasileña. Para você voltar para mí, eu faço tudo o que você quiser. Paro de fumar, paro de beber. Juro, não olho para outra mulher. Não chego na manhã seguinte. Sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço um check-up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço faço regime, me pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço rango. Eu sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. É, Zeca, tá desasado também. Pois é, Mira. Tô meio assim, parece que não sei. Então diz aí. Pra você voltar pra mim, eu faço tudo o que você quiser. Será? Paro de fumar, paro de beber. Juro, não olho pra outra mulher. Sei não, hein? Não chego na manhã seguinte, sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço um check-up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço um regime, pego firme no batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço um rango e sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco e não reclamo mais de grana. É que eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, falta começo, meio e fim. Eu tô um caco, feito cachorro abandonado. O que é que eu faço? Nem eu aguento olhar pra mim. Ave sem ninho, um passarinho desasado. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. Falta um pedaço, eu não sei mais viver assim. Ô Mira, sai dessa fossa. Se continuas assim, mofas com a pomba na balaia. É, rapaz, tem que tomar jeito, viu? Vamos tomar uma lá na Joaquina. Bora lá, Zeca. Hemos lançado agora mesmo a Luiz Meira. Ele, además de grande músico que tem sua carreira já afincada ali em Brasil, também é o guitarrista da grande cantante Gal Costa, tão famosa em todo o mundo. Luiz Meira nos vai interpretar um tema mais que se chama Começar de Novo.

sentisse tua chorar de maneira que pra brigar. Eu não voltei e eu não voltei, porque agora eu sei, naquele papel eu ia pro pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu. Caretice tua chorar, caretice tua brigar. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Sigo te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Sigo procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais. Pode escrever. Hemos lanzado en exclusiva a Luis Meira, pedazo de músico que además nos ha enseñado estos tres temas aquí en Movida Brasileña para que podamos tener una idea de cómo está su trabajo y su disco. Ahora vamos a seguir con más lanzamientos en Movida Brasileña, hoy un programa especial con músicos nuevos, músicos desconocidos todavía aquí en España. Vamos a escuchar al grupo Curumin, el tema se llama Malstar Card. La canción se llama Malstar Card. De R$1 bilhão ao ano. Guerra no Iraque, US$300 bilhões até hoje. Lucros bancários, mais de US$6 bilhões só no primeiro trimestre. Nunca vi alguém ficar rico sem pisar na cabeça dos outros. Enquanto isso, milhões e milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Nem tudo o dinheiro pode comprar. Para todas as outras, eu apresento meu Malstar Card. Me dá minha fatia do filé.

Estamos com lançamentos em Movida Brasileira. Vamos escutar a hora a Mundo Livre S.A. Desfrutemos, porque estamos aqui para passá-lo bem. E estás em Movida Brasileira, na 100.4, em Rádio Círculo. Invitamos a todos vocês a participar de nossa comunidade no Facebook. Comunidade Movida Brasileira, no Facebook, podes buscar e fazer parte da comunidade e estar inteirados de todo o interessante de Brasil que acontece aqui em Espanha. E se queres seguir-nos em Twitter, nosso usuário é Movida Brasil. Busca-nos, aí também podrás encontrar todas as informações mais novedosas de Brasil em Espanha. Seguimos com a Movida. Chacoalha, dança. Mundo Livre S.A. Acabamos de desfrutar da música desse grupo excepcional. Estamos lançando artistas novos aqui hoje em Movida Brasileira. Vamos escutar a nosso amigo Benegão, que já estuvo aqui no programa dando uma entrevista exclusiva há um par de anos. Escutemos um tema de Benegão que se chama O Processo. Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. Evolução. Lento. Processo quase eterno de repetição, irmão. É por isso que eu digo, leva fé. A parada é essa, não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo conta-gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Possibilidades de procurar a melhor opção. O processo é lento. Realidade não é sempre o que parece. O processo é lento. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. O processo é lento. Só segue quem se fortalece. Pega a resposta pra si o e é isso aí. É lento. Sem ficar de guerre-guerre, sem ficar de tititi. O processo é lento. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. É, o processo é lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá junto. Família pobre. Acabamos de escutar a nosso amigo Benegão e agora vamos desfrutar. Aqui Sara Bileira para arreglar o problema. De Leve e Totonho. O tema se chama Pra Ser Feliz. Que isso, mano?

violência, discrição e atividades suas, podendo usar a força da mulher conforme achar conveniente. Conforme achar conveniente.